meu amigo Valdir Chaves, André Chaves, todos vocês amigos da São Francisco FM em Porto Franco, no Estadão do Maranhão, onde provavelmente estarei brevemente fazendo um grande show, né? Em Porto Franco, a Tailândia, toda essa região. Um abraço aos amigos aí de Maracaçumé, Carolina, Balsas, enfim, todos vocês. Fortaleza dos Nogueiras, um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí do Estadão do Maranhão e do Brasil inteiro. João Lucas e Marcelo cantam Louca. Chega aí, meu brother! MC Canove! Tem mulher solteira aí, meu irmão! João Lucas e Marcelo! Vem, quem sabe cantar é Louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que escadinha? Dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? Mais uma de João Lucas e Marcelo que a gente fez para você, meninas assanhadas. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. Empinando esse movimento, empinando esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empinando esse movimento, empinando esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Empinando esse movimento, empinando esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empinando esse movimento, empinando esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Dá uma agachadinha, você tá soltinha. Tu tá louca? Louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? É João Lucas e Marcelo de MC K9. Não foi com sertanejo, com certeza dá sacode. Empina aí, novinha, agora eu quero ouvir o gritinho da louquinha. João Lucas e Marcelo que a gente fez para você, menina assanhada. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empinava esse movimento, empinava esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Maravilha, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Wellington. O seu amor, a Paloma, ele pede para mandar música aí para Paloma, que é o seu amor. Meu amigo Wellington,

sou só. Desde pequeno eu ouvi ela falar: meu filho estude para um dia se formar. Já tinha o meu contato da minha avó: meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar. Não tem nada do mundo melhor do que farriar. 18 anos não queria nem saber, só beber, curtir, farriar. E quando eu chego logo eu boto é pra adorar. Eu ando sendo uma caixaria de pra fim de semana. Fazer o quê? Beber, curtir, farriar. E a minha avó todo tempo a me ligar. Eu tava na zoeira, não dava pra escutar. Alô, vó, tô estourado. Vó, tô estourado. Vó, tô estourado. É mulher. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, minha querida Eriana Alecrim, em Cocos, na Bahia, também disse: não perde o programa, no Estadão da Bahia, assim como em todo o Brasil, nós temos milhares, milhares, milhares de ouvintes, graças a Deus. Mundo Sertanejo é sucesso no seu rádio, muita música, muita alegria e muitos alôs para todos vocês, amigos, ouvintes do Brasil inteiro, que nos dão a honra da audiência, né? Vamos ficando por aqui, o Jota Neves vai encerrar o programa cantando o seu novo sucesso, O Avião. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Canta, J. Neves. Será que vai voltar? me matar. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.